Um cobogó na varanda, uma vela só pra mim, a rede que não me cansa, um vasinho de jasmim. Agora só falta ela, com seu jeito de não quer. Quem deixa a saudade é ela, eu fui só mais um qualquer. Agora só falta ela, com seu jeito de não quer. Quem deixa a saudade é ela, eu fui só mais um qualquer. Um paraquedo só a janela, um cantinho só pra mim, um cãozinho que faz a festa e um lençol de cetim. Agora só falta ela, com seu jeito de não quer. Quem deixa a saudade é ela, eu fui só mais um qualquer. Agora só falta ela, com seu jeito de não quer. Quem deixa a saudade é ela, eu fui só mais um qualquer. E fiquei na solidão, só com o meu violão, pra me acompanhar e cantando o meu peito. Vai sarando o que Procó do Miranda me lembrou um tempo bom. Ternura filmava a banda e o presidente no som. Só tava faltando ela, com seu jeito de não quer. Quem deixa a saudade é ela, eu fui só mais um qualquer. Só tava faltando ela, com seu jeito de não quer. Quem deixa a saudade é ela, eu fui só mais um qualquer. E agora pra